Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A Festa da Saúde invade a meio deste mês o Parque Urbano das Paivas, na Amora Seixal. Trata-se da iniciativa Saúde para Todos, no Seixal, organizada pelo Lions Club do Seixal. Em estúdio, temos connosco para falar sobre esta iniciativa o assessor do Lions para a área da saúde, Armando Inocentes, que vai responder às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. É já este mês que o Seixal recebe mais uma grande iniciativa municipal que pretende desafiar dezenas de pessoas a respirar saúde e bem-estar. Para quem ainda não ouviu falar deste evento, o Saúde para Todos, do que se trata exatamente? Ora bem, o Saúde para Todos pretende ser, acima de tudo, uma festa da saúde, em que a prevenção será a pedra de toque nesta atividade. Pretendemos, com esta iniciativa, realizar rastreios clínicos, do mais variado possível, mas também promover atividade esportiva, sessões de esclarecimentos e até mesmo a realização de algumas situações e de atividades culturais. Como é que surge esta ideia? Como é que tudo começou? A campanha Saúde para Todos foi uma ideia que já surgiu há 10 anos. Este ano será já a 10ª edição desta iniciativa, que inicialmente foi uma ideia do Lions Club do Seixal em parceria com o núcleo do Seixal da Cruz Vermelha Portuguesa e que teve uma recepção muito boa por parte da Câmara Municipal do Seixal e também, por sua vez, da Junta de Freguesia da Amora. Contactámos diversas entidades para saber da disponibilidade para a realização de rastreios clínicos, mas depressa se alargou esse conceito que é feito nestes moldes que atualmente se realizam. Que feedback têm recebido dos participantes ao longo destes últimos anos de realização da iniciativa? Olha, o feedback tem sido bastante positivo, acima de tudo porque esta é uma atividade completamente gratuita. Portanto, quem quiser deslocar-se ao Parque Urbano das Paivas poderá fazê-lo e poderá usufruir de todas as iniciativas que estejam a decorrer a título gratuito, o que desde logo é uma vantagem e penso eu que será bastante positivo. Em termos de feedback, de facto tem sido bastante positivo ao longo destes anos. Fizemos-lo da primeira vez em 2003 a título experimental e desde logo a população aderiu muito bem. E de facto temos tido ao longo dos anos, quer com o crescimento das próprias atividades que vamos desenvolvendo, com o aumento também do número de rastreios realizados, temos tido esse feedback por parte da população, de facto, muito positivo, e em que, tendo em conta que a saúde é cada vez mais um elemento-chave na vida de cada um, com as contingências financeiras que também são conhecidas, aproveitar estas situações são, de facto, muito bom, por cima, no fim de semana. E essa tem sido, de facto, o feedback mais positivo por parte da população. Onde e quando é que se irá realizar? Irá realizar-se no Parque Urbano das Paivas, no fim de semana de 19 e 20 de maio. O que é que os nossos ouvintes poderão encontrar neste dia no Parque Urbano das Paivas? Ora bem, o programa ainda não está completamente fechado, ainda vamos tendo algumas confirmações, mas de qualquer forma poderemos já garantir a realização de diferentes rastreios, desde a visão à diabetes, à tensão arterial, teremos também ao nível da dentição, teremos o colesterol, teremos ainda no domingo, da parte da manhã, uma campanha de recolha de sangue, com o apoio do Instituto Português do Sangue, mas teremos também outras atividades desportivas a serem promovidas pela ação do desporto da Câmara e da Junta de Freguesia da Amora, mas teremos ainda sessões de terapia, teremos algumas entidades que irão fazer massagens de relaxamento e ainda teremos depois atividades culturais por algumas entidades do Conselho que também estarão disponíveis para participar. Para quem quiser saber mais informações, que contactos deixaria? Desde logo a própria página da internet da Câmara Municipal do Seixal, que estará a ultimar o programa para a apresentação, mas também se quiserem saber mais alguma informação adicional, poderão, por exemplo, fazê-lo através de e-mail para armandoinocentes@gmail.com. Portanto, diretamente para o Lions Clube do Seixal. Fica então o convite para participar a 19 e 20 de maio no Saúde para Todos, no Seixal, das 10 às 17 horas, no Parque Urbano das Paivas, na Amora. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para falar do Agita Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.